Chegada de ano, melhor do repertório. Abraço pro meu parceiro Teda, CKS e a Produções, Felipe. Na noite anterior, outra vez me negou amor, foi você que negou amor. De costas cê virou, na vontade cê me deixou. Outra vez me negou amor. Procurou e achou, me flagrou, fazendo errado que pra mim tá certo. Diz aí, quando a gente fez amor, diz então que eu me ajoelho e te peço perdão. Lembrou não, né? Então não estressa e não xinga quem me dar amor toda vez que você me nega. E aí vai! Amante não, respeita ela, minha namorada é Seva, ai, ai, ai. Amante não, respeita ela, minha namorada é Seva, ai, ai, ai. Admite se não fosse ela, minha namorada é Seva, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, minha namorada é Seva, ai, ai, ai. Oxe, a marca que veste o melhor do repertório. Oceana, lá meu parceiro Robinho. Paredão, Imperador, Lucas Cardoso e Davi Soares, tamo junto, bebê. Procurou e achou, me flagrou, fazendo errado que pra mim dá certo. Diz aí, quando a gente fez amor, diz então que eu me ajoelho e te peço perdão. Lembrou não, né? Então não estressa e não xinga que me dar amor toda vez que você me nega. Amante não, respeita ela, minha namorada é Seva, ai, ai, ai. Amante não, respeita ela, minha namorada é Seva, ai, ai, ai. Admite se não fosse ela, ai, ai, ai. Minha namorada é Seva, ai, ai, ai. Admite se não fosse ela, ai, ai, ai. Minha não. Deixa a galera, belão, vai, vai, vai. Amante não, respeita ela, minha namorada é Seva, ai, ai, ai. Amante não, vai. Amante não, respeita ela, minha namorada é Seva, ai, ai, ai. Admite se não fosse ela. Minha namorada é Seva. Admite se não fosse ela. Minha namorada é Seva. Arroche meu parceiro Thiago Lagos, meu Pernambuco. Wilson Pai Fé, o melhor dos melhores. Admite se não fosse ela. Minha namorada é Seva, ai, ai, ai.